Baile de favela, fluxo de rua. Baile de favela, fluxo de rua. Pai, pai, pai. Joga pro W. Pai. Pai. Aquece menino. Não é conhecido, tá ligado? Treme. Aquece menino. Ela balança o bumbum. Ela balança o bumbum. Treme. Faz aí, o foco aqui é as meninas balançar o bumbum. Quando escutar esse beat. Treme. GW. Baile de favela, fluxo de rua. Baile de favela, fluxo de rua. Pai, pai, pai. Joga pro W. Pai. Pai. Aquece menino. Não é conhecido, tá ligado? Treme. Aquece menino. Ela balança o bumbum. Treme. Faz aí, o foco aqui é as meninas balançar o bumbum. Quando escutar esse beat. Treme. Nenão GW. E aí, legenda funk original.